quando chegas nesse teu jeito de ser. Sei as palavras que não me vais dizer. Sei, eu sei o teu tempo certo. E também sei, sinto-me bem se estás por perto. A forma, sei o gesto e até sei porque pedi. O mais simples manifesto eu sei de ti. Eu sei.